Inverteu, Juliette Vitor Charlie, subindo pra 1000 no Axé. Juliette Vitor Charlie, tenta. Uno 260, livre decolagem da 10, vento 110 graus com uma dúzia nós, 1260. Livre decolagem da 10, com 1260. 12545, alterna 12685. Cópia. Salvador Aracaju, nível de voo 190 via Golf 677, subida Pouca Aracaju, curva esquerda, pista 17, 5522 é o código transponder, 1208 é o controle. Salvador Azul 4082, bom dia. 4082, bom dia. Continue a aproximação, vento uma centena, uma dúzia nós, informarei pista livre, 4082. Guardando, 4082. 1260, decolou os 40. Pode desconsiderar a restrição de 2000. Está livre a ascensão, no perfil da saída PUCA, transfere controle, frequência 1208, gol 1260. Ok, direto 390, controle 1208, boa. Vitor Charlie Hotel, autorizado Salvador Aracaju 090 via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, pista 10-0265 é o código transponder, 1208 é o controle. Vitor Charlie Hotel, cotejamento correto, está pronto para o acionamento? Livre sanagem para início de táxi. Bota, né? O Romeu Fox Lima, tá na rotatória, tá visual com o campo. Romeu Fox Trot Lima, chame a torre em 1-8-9-5. 1-8-9-5, meu comandante, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, prossiga. Tá vertical da rotatória, tá visual com a 17. Ciente, continue a aproximação, o seu pátio destino é o hangar da Bata ou o pátio 4? Pátio 5, meu comandante. Pátio 5, a cruz na curta final, Romeu Fox Lima. Chama na final, 17, Fox Lima. O azul 4082 baixou, então. Livre pouso no 0, 110 graus, 1 dúzia nós, azul 4082. Livre pouso no 0, 4082. Voo no 077, cotejamento correto, chama para pushback e estacionamento. Para quando pronto, 977. Toma, vim torcendo até o cenário, pronto para ataque, 04 a bordo, 4 horas de autonomia, mesmo saúde. Táxi autorizado via pátio principal Índia, no ponto de espera chegue em 2895, ajustado 10-14, Vitor Charlie Hotel. Vence via pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera 2895, Vitor Charlie Hotel. Ah, vai passar o Juliette Vitor Charlie, mantendo meio. Juliette Vitor Charlie. Está autorizado a prosseguir Valença, DCT, mantém ainda um no meu pé e reporte na 20ª milha. É, direto, vá. equivalente autorizado, mantendo o meu reportar na 20ª hoje, ele é desbloqueado. Após a passagem da aeronave, vou autorizar direto para a interseção do Pátio 5, Romeu, Fox Lima. Ô, Zezil, acerte o Fox Lima. Romeu Fox Lima, prosseguindo direto para a interseção Pátio 5, 90 graus, uma dúzia nós, informe no solo, Romeu Fox Lima. Direto para a interseção, reportará no solo o Fox Lima. Oi, Copa 3, Vista Cheira, até o ponto de espera no 90. Charlie Hotel, bom dia, Lima, mantém cabeceira no zero, o Vitor Charlie Hotel. Lima, 0, Vista Cheira, até o 2 mil pés, Libre LS, chamando logo 5220. O 082, seu solo aos 44, libere direita, chame solo 1219. 1219. Salvador, muito boa tarde. O azul 4082. Azul 4082, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 4082. O meu Fox Lima, sente, até o Pátio 5, forma o solo controlado, uma centena, uma dúzia, Fox Lima. Inicie reporte na interseção Oscar, Mike Eco Delta. Sobrevoa, fica pra pausa. Gente, um minuto para a cópia. Por 728, aguarde um minuto, cópia. Afirmativo. Sendo até o grato, bom dia, seu. Controle. Eco Delta, linha e mantém cabeceira no 7, reporte pronto para decolagem, Mike Eco Delta. Copiou a torre. Mike Eco Delta recebe a torre, Salvador. 3.500 pés, incorreto, porém disponível. Ascensão livre, não atraso conhecido no tempo. Reportar, reporte no ideal para descida. Solta a torre, Salvador. Sete, só um instante para prosseguir. Vou no triplo 7. Guarda. Charlie Hotel, submantém nível de voo 090 vigilante. 090, Charlie Hotel. Pushback, sonamento, reporta, tá? Gente, coordenação livre, posicionar, chama para o táxi, o voo no 777. Bom, bom dia. Interceptou o lock, o 356, perdão, 5220. 2-1-1-8-9-5, 5220. 1895, grande, bom dia. Oi, bom dia, 356, perdão, 5220, fui LS, é tanto 5, rapaz. Continue a aproximação no zero, informe visual com a pista, informe que o papi está desligado temporariamente devido à troca de lâmpadas. Informe visual com a cabeceira, o vento 110 graus, uma dúzia nós, o trip 5220. 5220, tá visual com a cabeceira, fui LS. Vicente. Despachado, travado, tem livre pouso no 0, trip 5220. Pois pronto, tá baixado, travado, livre pouso 5220. Correto. Eco Delta, aguarde para decolagem, como é que é com o Delta? Como é que é com o Delta? Eu percebi que há uma dificuldade de comunicação aí nesse ponto, quando o senhor está saindo do pátio até a pista. O senhor tem percebido isso em outros voos? Decolagem da 17 com curva direita via litoral sul. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95. E aciona 0117 no transponder. O Oscar Paparalfa. Feedback, eu percebi que não estava recebendo a minha transmissão. Obrigado. Ok, obrigado. Para o trip 5220, informa o homem trabalhado na lateral esquerda da pista, ali no papig, na troca de lâmpadas. Tem livre pouso no 0, 110 graus, 1 dúzia nós. Ciente, 5220. Mal 95, confirmando com a mesma POB, ok? Eu acho que para parar o bom voo. Recife autorizado nível 350, via pelo ISC 58. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5034 no transponder. Web 75728, correto, portão 9, chama pronto, spec assinamento. Vai que é com Delta, observe o ATR, vai cruzar o eixo da pista no 7, após o mesmo, informe fora do solo, vento 110 graus com uma dúzia nós, o primeiro circuito com tráfego pela direita, Mike Eco Delta. Para o táxi do Gol no 777, PLB 164, autonomia 0219, obtenção da Aracaju. O 51, libere a direita, chame solo em 1219. 7, direita, 219. 7, pátio, Indy Alfa, espera, 1895, Gol no 777. Obrigado, ótimo dia. 1204. Trip 5220, táxi em frente, Alfa Kilo, Pat 3, atentou o sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, atento. Controle Salvador, Mobile, L67-4-0, informação mais. Para ingresso na interseção, para ingresso na pista 1-7, a intenção é decolar a partir da interseção, Oscar Paparalfa. 0, mantenha-se em descida até o nível de voo 060 na chegada a Mari. 060 no sítio, chegada a Mari, o F-67 para o lugar. Tem que o Delta Bond curva direto para a direita? Afirmativo, pode flutuar curva à direita, tráfego pela direita, reporte para girar base pista no 7, Mike Echo Delta. Salvador, bom dia, o gol 1777 no plano, no ponto espera da 10, pronto. Gol 1777, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1 centena com 14 nós, gol 1777. Gente, livre alinhar e decolar, o gol 1777. Autorização Galeão. Santos 191, informação Mike, confere, Galeão autorizado nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5011 no transpondo. Autorizado Galeão nível 380, na saída da El, Leda, Bridge, intercepta Pesulu 10. O controle no 208, transponde 5011. São 3191 correto, portão meia dúzia, chama pronto, inspecionamento. Camarada. Salvador Web 6740, possível voz, tá? 6740, autorizado. Direto, tá? Grato, 6740. Fosca Tavar Alfa, livre decolagem no 7, uma centena com a 149. Fosca Tavar Alfa. Identifique-se, mantém nível de voo 0, 60 na chegada, Mari. 060, chegada, Mari. O Xené 6255, desça e mantenha 2.000 pés, autorizado passar, ou melhor, dispensado dos limites de restrição de velocidade e altitude em TAP, reporte no localizador, a partir de TAP voe Zuma, onde completa a final da Star e liberada a final de ILS. Desce para 2.000, liberada a velocidade, altitude, 6255, e estão autorizados a interceptar a final da ILS. Estão na zero. Leal, Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa. Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa, prossiga. Recular no sentido 97, vai sobre os corredores da Cher. Até a ilha de Itaparica, mantendo 500 pés. Eu gostaria de checar o transponder, por gentileza. Está recebendo o transponder 011-7? Negativo, não estou recebendo. Ah, por gentileza, poderia confirmar agora? Decolou de Salvador ao 56. Chame controle, 1208, um bom dia. Controle 208, obrigado, ótimo dia. Vou tornar a checar aqui. Salvador, bom dia. O gol 1777 da El Leda passando 1090. 1900 pés. 1777, ascensão 340, vigilância. Ascensão 340, vigilância. 1777. Oscar Papa Alfa, controle? Nossa escuta. Não recebo o seu transponder. Ok, então vou retornar, estou com problema de transponder, vou retornar aqui para o circuito de trás. A não ser que você autorize até a orla de Farol da Barra e retorne para me checar os seus equipamentos. O Oscar Papa Alfa, inicie uma espera visual no setor aguardando autorização para regresso ao circuito de tráfego para ajustar-se as instruções da torre. Ok, retornando, ficarei circulando no Itapuã. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa, para ingresso no circuito de tráfego, torre no 895. 1895. torre é o Papa Romeu, acho, Papa Alfa. Oscar, Papa Alfa, prossiga. Estou com um problema aqui no transponder. Estou vertical de farol de Itapuã. Solicito aproximação e pouso na cabeceira 35 para não interferir. Gente, então, prossiga para pouso cabeceira 35, Oscar Paparalfa, reporte na final, Oscar Paparalfa. Reportará na final, Oscar Paparalfa. Eco Delta, reporte para iniciar a remetida, Mike Eco Delta. Ok, então, considere seu solo 59, livrando à direita para o Pat 4, Mike Eco Delta. Sobre vetor, curva à direita para o 060, desce e mantenha 2 mil pés no localizador. Direita 060, descendo para 2 mil pés, considerado o localizador para o ajuste, senhor? Ajuste do altímetro 1014 no 04, redução de velocidade para 1909. Positivo, sendo redução 1909, 1014 ajuste, descendo para 2 mil, autorizado o procedimento 6740. Sané, 6255, estabilizando na final do ELS. Olha, Sané, 6255, na final do ELS, X-Ray, visual com 90. Salvador, Sané, 6255. 6255, transferência, torre 1895. 295. Bom dia, continue a aproximação, informe checado, 90 graus, 149-6255. Vai reportar aí embaixo do lado, 6255. Virando final para a cabeceira 35, é o Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, tem pouso autorizado na cabeceira 35, reporte no solo controlado, vento 90 graus, 149, Oscar Papa Alfa. Alfa, cabeceira 35, final, baixar de trabalho. Marca 2 externa, trem bastante checado, 6255. Livre pouso 10, uma centena 14 nós, informa o tráfego tipo helicóptero, efetuando pouso na cabeceira 35, sem interferir com sua trajetória de aproximação, ou Xaner 6255. Sente do tráfego, está livre o pouso, pista 10, Xaner 6255. Correto. Na 255, informa homens trabalhando lateral esquerda, exatamente no papi, na troca de lâmpadas do equipamento. O equipamento encontra-se desligado momentaneamente para o troca de lâmpadas, ok? Então esse pessoal está orientado, inclusive, a afastar um pouco ali da lateral da pista. Gente, graças pela informação. Vai ficar atento, 6255. Chegou na 347, obrigado, boa tarde. Papá, November, Yankee, Mike, desça e mantenha 2 mil pés, acuse no localizador. Autorizado a final do ILS 1014. Web 572860 Lorde 629 Fortaleza. Na pista Oscar Papa Alfa. Para o Chimitão 1895, ajustado 1094. Ele 14 de Alfa, ponto zero da 1095. Até a próxima. Salvador, é Oxané 6213. 2 tirou 10 um minuto, Copa Galeão. Ok, um minuto. Salvador, é o gol 1-7. Prossiga. Por gentileza, pode confirmar a frequência do centro Recife, uma alternada, não conseguiu contato. É 1251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado. Autorizado Galeão, 360 via Pêndulo 10. Daí Oleda Bridge a subida, curva à direita após a decolagem. 5032 é o código, 1208 é o controle. A senhora é muito rápida. Eu consegui copiar somente. Autorizado Galeão, 360 é o nível. Dael Leda, de uniforme Zulu 10. E depois direto com o plano de gol. Não foi o transponder e nem o controle de saída. Tá ok, agora por erro meu, como eu fui muito rápido, eu vou pagar agora numa velocidade compreensiva. Tá autorizado Galeão, 360, via Upper Zulu 10. A subida será Dael Leda Brinde, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5032 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle. Obrigado. 360 então, está autorizado o Galeão. Plano da 10 é sua Ael Leda Bridge, Aerovia Uniforme do Luno 0. Ah, o transponder 5032 e controle de saída 1208. Muito obrigado, é o 6213. 6213, não por isso, acionamento e pushback. Chame nessa frequência. Chama 6255, livrou a pista, boa tarde. 6255, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 11. Nível táxi, Alfa e Juliette, portão 11, 11, 6255. 2013. Aracaju, agora 203, de torceração. Salvador, boa tarde. 5728, ponto de espera 10. Ciente, 5728, mantém o ponto de espera, tráfego da companhia na final. Após a passagem do mesmo ali, mantém 5728. Eu mantenho, pode dar tráfego da companhia ali, mantendo a 190, 5728. Correto. Para o pátio 5, para o pátio 3. Pode iniciar reporte na Papá para cruzamento 017, Alfa Tango Tango.